pra poder te dar. Eu dou a volta pelo mundo, perco medo do escuro. É, quando se quer alguma coisa é necessário lutar. Deixa o clarim tocar, pelas ondas anunciar tua aproximação. Deixa o fogo queimar, deixa a brasa incendiar as notas do violão. Somente o som do fio que caiu na sua rede. Já naveguei por mais de 7 mares, agora eu vim te buscar. Foi inundar o seu umbigo com a água mais cara, meu amor, nada melhor não há. Nada, nada, nada vai me fazer tão feliz. Nada, nada, nada é tudo que eu sempre quis. Nada, nada, nada vai me fazer tão feliz. Nada, nada, nada é tudo que eu sempre quis. Deixa o clarim tocar, pelas ondas anunciar tua aproximação. Deixa o fogo queimar, deixa a brasa incendiar as notas do violão. Sou peixe, som do fio que caiu na sua rede. Já naveguei por mais de 7 mares, agora eu vim te buscar. Foi inundar o seu umbigo com a água mais cara, meu amor, nada melhor não há. Nada, nada, nada vai me fazer tão feliz. Nada, nada, nada é tudo que eu sempre quis. Nada, nada, nada vai me fazer tão feliz. É tudo que eu sempre quis. A positividade que te faz pensar o caminho mais certo pra qualquer lugar. A tua presença me traz inspiração. Aproveita e faço a rima, tu vai achar que eu sou doidão. Aonde encontro a razão?